Aerocontrole, prossiga. 205, desça até a altitude de 2000, ajustada em 1021. Aguarde a LS X-Ray Pista 90. Acione o modo idente. É, desça e mantenha 2000 na chegada Mari. Acione a identificação, ajuste 9021. Voo no 805. Com 7-1-4, desse mantenha 3000, acende identificação, autorizado chegada à Mari, guarde LS X-Ray, ajuste 9021, voo 1714. Salvador, boa noite, 9032, 190 em Tabog. Voo 9032, acendo a identificação, desse mantém 4000, autorizado chegada a Mari, ajuste 9021, aguarde LF Today. Voo 9032. 9032, desce para 4000, 1028, mais para o SR da 10, o 9032. Salvador, voo no 606, bom dia, informação Delta. 606, sendo identificação, desse mantém 5000. Autorizado chegada Mari, ajuste 9021. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Gol no 606. Autorizado para 1805, complexo finalês, torre 118, decimal 95. 118, 95, 1805. 1714, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado final ILS, low 1714. 1932, desse mantenha 3000. 3000, 1032. 1606, desse mantenha 4000. Para 4000 pés, 1606. Controle Salvador, muito boa noite ao Papa Romeu Bravo, Alfa Tango. Tango, boa, sobe 110, vigilante. 110, tá com referências, autoriza a esquerda pra gente evitar de afastar em cima do mar. Direto Conde, Bravo. Direto Conde, muito obrigado. Sou 9032, disse mantenha 2000. 2032. 1606, disse mantenha 3000, velocidade 170. 3000 pés, reduzindo 170, vou no 606. Para 2000, confirmando autorizado X-Ray para o 9032. Autorizado com 9032. Estabilizando o gol 1714. 1714, complexo final S, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite, gol 1714. Boa. O 1606, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Sendo para 2000, autorizado ILS, gol no 606. Estabilizado, 9032. Leste LS, torre 1186, gol 9032. 186, 9032. Torre Salvador, cordial, boa noite. 9032, estabilizado no XR. Três controle, a sua identificação, desse mantém o nível 060, guarda LS X-Ray, pista 190, ajuste 1021, gol no 643. Uno 606, chame torre, 118, decimal 95. 895 vai chamar agora no 606. Direito 91, na sua identificação, desça e mantenha o nível 070, guarde LS X-Ray, pista 1190, autorizado a chegada Ponce, sua identificação, então 389. para 3D, se mantenha 3000. Central de Salvador, Gol no 606, remeteu. Tudo mantém aos 2000, Gol no 606. Para 2000 pés, Gol no 606. Atingir 2000, curva à direita até proa 260. Silvia Fala de Comunicações. Foi para Simbra na marcação 080 para o finalista. Atingir 2000, curva à direita 260 e para a marcação 080 para o ILS, Gol no 606. Mantém nível 30, Alfa Fatal. Bravo, Alfa Tapa.